9147 a bordo, alternando o galeão, dona Mês, 3 horas e 40, ataque 3399. Sente a 3399, pátio Índia, no ponto de espera, chame 2-9895, ajustando 012. Ativo pátio Índia, ponto de espera 1892, 3399. 1-9895, no ponto de espera. 1895. Salvador, bom dia, doutor 3399, ponto de espera, o lugar do copo. Bom dia, doutor 3399, autorizado a linha de colapso 10, 0030 graus, 049. A linha de cola da 0339. Decolou 27 e 120 decimal 8. 308, bom dia, 3099. Bom dia, até 3399, Dael. Então, 3399, contato radar na decolagem, estou para o nível de voo 360, saída da Dael, Leda Brigue. Dael, Leda Brigue, até 3399. Qual é a possibilidade da presente avó Dael, senhor? Direto Ledo, TAM 3399. Direto Ledo, obrigado. encontrando alguma possibilidade do, 3399 já vai abrir, senhor? Salvador, bom dia, TAM 3601. Bom dia, TAM 3601. Informação em curso, Foxtrot, copia. Ok, já recebeu a Fox, na escuta para a cópia. TAM 3601, São Paulo aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da EL, Leda após direto bridge. Intercepta o Zulu no meia, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. Transponder 5067, controle 120, decimal 80. Ciente aprovado, São Paulo 360, decola da 90 da EL, Leda Bridge, Tupi Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após conforme plano. Transponder 5067, controle 108, da 3601. Correto, chamei pronto, tá? 3601. Obrigado. Tá, 3399, chama o seu deficiente, 125, decimal 10, alternativa 133, decimal 25. Recife agora 125, decimal 10, 3325. Na coordenação já está autorizado o bridge, Chana? Solicite ao centro, tá? 3399. Ah, muito obrigado, até mais. Bixame Táxi, são 3601.